Leia comigo Provérbios 21, 21. Abra sua Bíblia. Salomão, toda a sua sabedoria, escreve nesse livro coisas que não há ninguém nessa terra mais que vai poder superar em sabedoria. Provérbios 21, 21 diz assim: o que segue a justiça e o amor acha vida, prosperidade e honra. Contra a cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a fortaleza em que confiaram. Salomão, na verdade, o Espírito de Deus, através de Salomão, está nos dizendo: sabedoria faz com que as fortalezas caiam por terra. Paradigmas, preconceitos, jeito de pensar, estruturas de raciocínio que estão nos fazendo ver coisas de Deus como se fosse inimigo, ou estão até nos ajudando a nos defender do inimigo, mas acabam nos isolando no nosso mundinho, no nosso universo, na nossa estrutura de raciocínio, no nosso cenário teatral de fantasias. Abra comigo em Colossenses, capítulo 2. Paulo escreve à igreja em Colossos, e os colossenses que estavam se convertendo a Jesus e sendo discipulados receberam essa carta, o capítulo 2 de Colossenses, verso 18 e 19. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Ninguém vos prive do prêmio. Ninguém vos prive de ser livre e conhecer mais de Deus. E aqui Paulo expõe uma realidade espiritual que está explícita diante de nós hoje também. Muita gente, por causa das fortalezas mentais, se priva de comunhão com Deus e chega a ser privado de unidade, de vínculo, de comunhão com o corpo de Cristo, organizado pelas juntas e ligaduras, que vai crescendo, e esse aumento vem de Deus, porque tem seus preconceitos contra um irmão. Ah, eu não gosto, não, eu não gosto daquele irmão ministro louvor. Ah, eu prefiro chegar às 7h40, mas ou menos que já está no finalzinho. Viu uma fortaleza? E alguns até usam assim, não, é porque eu prefiro muito mais a palavra, sabe? Então eu gosto, ó, como eu amo a palavra. Então eu não me interesso muito pelo louvor, é mais assim da moçada cantando, né? É muito alto, aquele som assim, eu não sei cantar as músicas. Também lá são as músicas que eu não gosto, não é muito meu estilo. Então eu chego lá pelas 7h40, 7h50, que aí eu pego a palavra. Olha uma fortaleza, privando alguém de comunhão profunda com o corpo. Paulo escreve e expõe esse contexto espiritual. E ele diz, alegando humildade ou culto aos anjos, ele diz que essas questões religiosas, espiritualistas, baseadas em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, coisas da mente humana, acabam impedindo a muitos de estarem vinculados com a cabeça que é Cristo Jesus, vinculados com o corpo, andando em amor. E eu preciso ir para diante do Senhor e dizer: Senhor, há alguma fortaleza na minha mente, na minha alma, no meu corpo, nos meus pensamentos, que está me impedindo de me aprofundar na comunhão contigo, com o corpo de Cristo? Há alguma coisa, Deus? Eu me lembro que estava certa vez ministrando a um grupo de louvor, numa dessas conferências por onde eu viajava, e um dia eu fiquei assim, intrigado. Deus, por que que a maioria dos problemas são iguais em todas as igrejas, em todos os lugares, em todas as cidades, com relação ao louvor? E aí estava lá um irmão, porque o pastor tinha falado com ele, olha, você precisa andar assim, assim, assim na presença do Senhor, isso não está correto na sua vida, você precisa disso, disso. Então, pare de tocar por um tempo até que Deus trate isso na sua vida. E aí ele fez aquele biquinho, magoei. Uma fortaleza na mente fez com que ele entendesse que o objetivo de disciplinar, de ensinar do seu líder, parecesse uma afronta pessoal. E aí nós vimos essa fortaleza na cultura nossa. Se você falar assim, o Marconi vira para mim e falou assim, olha, parabéns, viu, que coisa maravilhosa, pastor Soares, que coisa assim maravilhosa. Olha, Deus, você é demais. Marconi, obrigado, meu irmão. Mas se o Marconi vier para mim e falar assim, seu filho não está comportando bem, não. Meu filho? O quê? Meu filho? Não fala, mexe com meu filho, não. Meu filho é comigo. Não tem nada disso, não. Tá assim, eu dou disciplina em casa, assim, qual que é? Mexeu com um filho do outro, como mexe com uma fortaleza? Olha, eu quero te chamar aqui, irmão, para dizer o seguinte, seu filho lá fora não está aprontando, não está procedendo bem. Você em casa precisa disso e disso. Qual que é? Quem que é esse cara para mexer na minha vida? Meu filho, eu sei das coisas, eu estou cuidando muito bem do meu filho, viu? Qual que é? Porque nós temos essa tendência de nos sentirmos feridos na dimensão pessoal quando alguém vem e diz, isso não está certo na sua vida. Gostei não, vamos para a igreja. Eu estava sentindo, o Espírito Santo já estava me falando que meu tempo aqui acabou. Fortalezas mentais que trazem à tona exatamente isso aqui que Paulo está dizendo, e não se mantendo unido à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais, irmão. E nós não vamos tratar do assunto fortaleza e esgotar isso. Muito pelo contrário, nós podemos entrar numa faceta assim, fininha, pequenininha da fortaleza, mas será o suficiente para o Espírito Santo continuar trabalhando na minha vida e na sua vida para nos livrar de fortalezas mentais.